sinto o vento a me tocar. Grito teu nome, você não pode me escutar. E toda noite que juraste teu amor e disseste nunca vou te deixar. Pois é quando eu preciso de você. ADM Aécio Alves, ADM Mai Teixeira, ADM Renan Pacheco. Os Havaianos! Os Havaianos oficiais! O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou. Tomou conta de mim. O amor me levou onde

deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. No meu coração, triste eu e

Mauro, do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.